Só autonomia? 3 horas. Seis autorizados ataques até o ponto de espera, via parte principal, Índia, ponto de espera, torre, em 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-1-2. 0-1-2, parte 1, Índia. Ponto de espera, 2-2-9, obrigado, bom trabalho. Bom trabalho, obrigada. ISLS, reporte estabilizado. Country 144, reduce speed to 210 knots. Para cancelamento, é com a foto. Está cancelado o plano, prossiga para a base direita da 17, ok? Não alongue a base, que eu tenho tráfego na sequência para 10, chame na final. Base curta da 17, chamará, é com a foto. Luna 754, autorizado chegada a mar e desça para o nível 070, QNH1012, reduza 2509. 070, 3144, descendo a menta em 3000 feet, QNH1012. 3001012, M3144, thank you. O November Yank Mike só confirma a fase de estacionamento, é o Bate 4? Ciente, a informação em curso no momento é a Tango, a única mudança foi o ajuste que no momento encontra-se 1-0, 1-2. É, guarde um segundinho para a cópia. Para a base da 1-7, Fusque. Salvador, 9250 da Gol, ponto para pronto. Voo TGL, Serra, Novembro, Juliette, Delta, Serra, Novembro, Vitor Bravo, 1 mil pés, corredor Axé, decolada 17, com primeira curva à direita. Acione 00263 no transponder, controle 19.8. Speed Canate 1012. O nome é que Max está corrigindo, o transponder será 0121, por gentileza, corteja. Gente, confirme o teu B. Sente para acionamento táxi, torre em 1118, decimal 95, ajuste na 012, no voo. Ciente, aguarde atualização de pulso, cheque seu equipamento muito baixo, intensidade 2. Está bem agora? A mesma coisa, muito baixo. 9250, livre decolar, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Está autorizado o Mike táxi, chama para ingresso no 7. Faça 360 no setor pela direita, aguardando para a base da 17, Whisky. Oxa, Solos 50, torre, táxi retorno autorizado, estacionar frequência livre. 9250, confirme livre decolar, vento 100 graus, 100 nós. Livre decolar, de boa, 9250. Azul 4089, a informação do um confere, copia? Afirmativa, a informação do um confere. O Azul 4089, autorizado Vitória, nível 380, Fiampa Whisky 58 até Eudes, saia da El, Leda, da El, Leda, Eudes. Decolada na zero, com primeira curva à direita, acione 5074 no transponder, controle 119, decimal 8. Gente, 1924, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, QNH 1902. Controle 9250 da Gol. Gol 9250, contato radar, vai para o nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA. Pode fazer o backtrack, retorno na parte da pista, isso que. O 3144, 3144, clear to end, the wind is 110 degrees, 10 knots. Clear land, runway 10, down 3144, thank you. Cool. 3804, confirmando, livrou. Então, 3804, autorizado táxi Alfa, reporte para a Santa Juliette. Alfa, reportará a Santa Juliette, tá 3804. Então, 3804, agora autorizado Juliette, portão 03. Juliette, portão 303. Ah, tá ok. Você já tá aí na posição, sim, a gente aguarda. Ok, tá autorizado o ingresso, a Porsche alinhada e pronto. O senhor tinha chamado pro táxi, seu filho? Ah, ok, ciente então. Reporte alinhado e pronto. Que Luiz que ingressa à esquerda, pátio 4. To all for four on the ground, 5-5, lift to the right and call 1-2-1-9 on the ground. 1-2-1-9, 2-1-4-4. Change 1-2-1-9, please. Alright. Change. Ground with afternoon, down 3-1-4-4. Down 3-1-4-4, clear taxi Alpha Juliet, gate 04. Alpha Juliet, gate 04, down 3-1-4-4. Clear for ILS, runway 10, call it back established. Estamos a 2 milhas de distância. Se a gente continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 6200. Guardado, 6200. Desça para 3.000 pés, que é na GAL 0 no 2. 3.000 no 0 no 2, 7.4. Gol no norte 2.4, desça para nível. Desça para 4.000 pés, que é na GAL no 0 no 2. 4.000 pés no 0 no 2, gol no 9.4. Gol no 9.41, desça para o nível. Desça para o nível 0.50, que é na GAL no 0 no 2. Desça para o 0.50, 1.2, 9.41. Salvador, muito bom dia, eu tô passando no VBX Mike, decorado da 197 de Salvador, via corredor Axé, atenção no meu pé, da sua escuta. No VBX Mike, no meu pé, corredor Axé, reporte para Aldabar. Vai reportar para Aldabar, no VBX Mike. O 9250, Centro Recife, na 2685. 2685, obrigado. Azul 4089, Golden Equipe de Solo, chame para o táxi, 09. Passando agora a velocidade de Paris. Gente, reporte rotatória, Romeu Juliette Romeu. Rotatória, Romeu. É 200 solo, 59 direito, 219 solo. 219, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, que é legal no 012. Para o 060, 1012, ou no 322. Oh, 200. Poxa, né? 6200, outro de ataque Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Reposta para ingresso na Juliette, na Alfa, também, 6200. Pastor 32, excelente identificação. Ciente, Pastor 32, contato radar, 69 milhas nordeste do GR de Salvador. Mantenha o nível 100, chame quando pronto para descida. QNH 1002, voe para a posição Bonfi para a chegada Bonfi. Country 283, complete approach, tower 11895. Pushing 11895, thank you, g'day. Good. Gol 9754, desce para 2000, QNH 1092, escalível LS, reporta estabilizado. Reporta reportar estabilizado em LS, gol 9754. Break down 3283. Trans, turn 3283, check the gear, clear to land 10, wind is 090 degrees, 090. Knots. The gear is down, locked, clear to land 1013, down 3283. 4000, Knots. 4000, Knots. 4000, Knots. 4000, Knots. Afirmo. Torre 1895. Confirme. Torre 1895, 118, braço, bom domingo. Eu também. Salvador, Vanildo, Papadão, Romeu, Juliette Romeu, bloqueou a rotatória. Romeu, Juliette Romeu, bom dia. Faça um 3x0 pela sua esquerda devido ao tráfego na final da 1-0. Ajuste no 0-2. 360 pela esquerda, desguardando o tráfego no 012, Romeu. Gol no 328, desça para o 050. Para o 050, no 328. Tá, confirmando o ONU, ONU, XNM, 200, após das 1. Pois é, a nave da Azul, táxi via Juliette, portão 1-1. Juliette, 1-1, é 200. A nave desse concessão para 1-8-0, desça para 2000 pés, o ajuste é 1-0-1-2. Reporte estabilizado, localizador. 189, redução de estado 1-0-1-2, vai reportar estabilizado, gol 1-9-2-4. Gol 1954 estabilizado. Estabilizou, 754. Torre 1995. 295, 754. Estabilidade alta, 1935. Passou 32, desça para 4000 pés. O ajuste ao time é 1092. Para 4000 pés, 754. 754, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Aguardo, 754. Bom dia, passando Tango, Romeu, Tchadjai. Romeu, Tchadjai, bom dia, mantendo em condições visuais, ingressando no corredor Caixa Pego, reporte no ideal para a descida. Estamos passando no corredor, tirando o meu ponto da coordenada, aquilo que fez no ponto da forma. Torre Salvador, boas, 1409, 0-0-0-0-0-0-0-0-0. Gente, mantém a posição. Ficado ao 04. 0 para Mari. Estimativo. Controle Salvador, WBM, mais passando para a frente, fora da barra. WBM, mais que... Rápido e pouquinho, número 2. Não, vai para a frente agora, WBM, mais. Tente confirmar o seu estimado para o público. Alpha Juliet, gate number 2. Right, Alpha Juliet, gate number 2, 333. Vem aqui mais um pouquinho que você te mata para a pouso inteira. Ah, o vem aqui mais para tocar a EDT inteiro, depois prossegue para a Valência. Total de voo de 2 horas e 30 minutos. Prossegue esse final Salvador. Gente, reporte para o regresso, prefeito Lítico. A gente quer autorizar o corredor ponto? Autorizado mantendo meu pé no corredor ponto. Vem aqui mais. Gol no 924 estabilizado. Gol no 924 e o 9195. 954. Charlie, vou estar usando o WhatsApp na presente para interceptar a chegada Mari. Tá. Tá, pro, por favor. WhatsApp, India Tango Alpha Papá. A pro ideal é a 07. Romeu, intercepte agora a final da 17 e reduza na aproximação, vai ficar sujeito a um 360 na curta final para a separação, ok? Ok, ciente, engrossando agora a final 17, aguardando a autorização, Romeu. 754, solo 07, direito 219, solo. 219, 754. Na 24, livre pouso, cheque o trem, 120 graus, 129. Livre pouso, baixo travado, na 924. Fala com o 754, lembrou? Fala 754, táxi Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, portão 874. Desça para 2000 pés, o ajuste é o 9092. Para 2000 com 1012, ponto 328. Oi, boa tarde, Gol 941, vai passando Simbra, baixou e travou. Sente, aguarde autorização de pouso. Guardando. Romeu, visual confuso do tráfego, curta final, no site 3. Romeu, vai ser necessário mais um 360 pela sua esquerda agora, para a separação, reporte reinterceptando final da 17, que faça um pouquinho aberto. Ok, rebotarei interceptando no 7, Romeu. 924, seu solo 09, direito 129, solo. Direito 129, boa. Visual. Confirme para o controle? Romeu Tchatchat, quanto é a altitude? Romeu Tchatchat, desça para o 050. 050. Plano de voo para Barreiras, nível 200. Sente autorizado Barreiras, nível 200, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5120, coteja. Estimativa, autorizado Barreiras, nível 200, saída Momo, transição VATAP, decola com o capiteiro 10, com curva à esquerda, posse. Pode declarar chamar controle 119,8 e aciona 5120, transponder, distribuição. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Camarada, obrigado. Né? Sudoeste aí, para sudeste aqui, em sua direção, é o Lima Patamai com Robson 44, que compete curva imediata à esquerda para final. Forte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 924. Curva imediata à esquerda para final, o tráfego está 3 milhas aí na sua proa agora, 500 pés. Sudoeste, 500, autorizado, bom número, confirme. Já tem pouso autorizado no 17, vento 100 graus, 109, Romeu. Ok, vou autorizar no 7, Romeu. Controle Lima, Patamar, na vertical, da rotatória, está ciente do tráfego no visual. Visual agora, Lima Tata White. Ok, mantenha esse visual no setor, vai pousar 97? Pouso 97, ó. Ok, está autorizado a seguir o tráfego então para pouso cabeceiro 7 e reporte na final curta. Reportando na final curta, Lima Tata White. O azul 4809, 4089, alinhar e manter. Lima Tata 0479. Reportar localizador 322. Romeu, Romeu Asta Brava está chamando o senhor, não sei se copiou. Eu entendi, confirme. O Lima Tata Mike vai fazer uma ponte entre o senhor e o Romeu Asta Brava, estão chamando aí. Salvador, está passando o Vitor Meister. Vitor Meister, daqui. O regresso de 0-0, 96, 0161, de transponder, 0-1, de ponto, confirme. O decolagem está no hotel Itapuã. Ok, informe para ele efetuar, ele vai por cima para Salvador, governo? Vai para Sierra Índia Zulu Alfa, senhor. Ok, manda ele então vai decolar pelo corredor Axé, chamar direto controle, 19 decima 8 fora do solo, ok? Ok, o Romero está bravo, Lima está para mais. Fazer 8 lá, vem decolar, 100 graus, 1, 2, 2. Alô, um abraço. Lima Tata Mike na final, dá um 7. Ok, qual vai ser seu pátio, Mike? Pátio da Bata, senhor. Ok, está autorizado então, final 17, pátio Bata, informe no solo, vento 100 graus, 1, 2, 2. Gente, Lima Tata Mike, existe a possibilidade de um TGL na Bata e prosseguir com a mesma chamada? Para apresentar novo voo, confirme. Sim, Matilo, já com o plano apresentado. Para também passear a Índia Alfa, né? Só que chame quando pronto para a decolagem da minha frequência mesmo, vai decolar com curva à direita, inicialmente corredor visual Axé. O Lima Tata Mike, gente. O Salvador, o Capão Romeu, está bravo? Possível, bravo. Decolou de Doutor Vermelho aqui para essa ponta, está mantendo posição aqui, agora dando autorização para o cruzamento da 172. Ok, conforme a instrução, chama o controle, ok? Frequência 198, seguindo inicialmente o corredor Axé. Acomoda o controle, Romeu Asta Brava. Está autorizado, seu solo aos 14, autorizado retorno, reporte livrando. 4089, decolou aos 14, controle 9, decima 8. 198, 4089, boa. Não vai interferir no seu táxi, não, ok? Oi, aguarda. Só confirma o destino. Serra Índia, Zulu Alfa. 941, táxi via Juliette, portal 62. 62, 941, obrigado. Azul 1-3-2-2. Azul 4081. Desça para 3.000 pés, o ajuste é 1-0-9. 3.000 pés, 1012. Torre, o gol 1-3-2-8, boa tarde. 3-2-8, cheque trem, livre pouso, pista no zero. Vento 1-0-0 graus, 8 nós. Livre pouso, lá no zero, 1-3-2-8. É para até o 070. 070. Oscar Bravo, na minha torre, na frequência 18295. Bravo. O Romeu Oscar Bravo, reporte com a última visual com o Boeing 737 da Gol, que está na final agora de 4 milhas da 1-0. Já vi o Romeu. Então faça o cruzamento do campo da. O cruzamento da final da 1-0 por trás do tráfego, ok? E chame no cruzamento da final. Vai falar no cruzamento, o Romeu Oscar Bravo. Velocidade até Duna? É Duna, velho. Pista para 2000, autorizado ILS-X6, reporte localizador. Tá, já recuperou o controle? Após Duna, o localizador, hein? Tá autorizado ILS-X6 da pista 1-0, reporte estabilizado. Foi Duna na presente. Duna na presente, reportará estabilizado. Confirme, segue via corredor Axé. Ok, pro lado noroeste então. ...198, confirme o controle. Decola da 17, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 0127, coteja. Se eu retorar para o 17, vou ficar agradecido. 9, 1, 2, 3, 2. Tarde, então, desça para 1.500 pés, está modificado ao 1-0, modificado ao 19, e vou na proa 040. Proa 040, baixar para 1.500 pés do meu tchá-tchá. Meu salvador, na chegada. Desça para o 060, atendendo a indicação. Quatro, meu preço, 12, identificou, gol 6, a Jané 6141, desça para o 050. Opa, mais possível. Está autorizado, chama para a decolagem. Mais Quebec para ingresso no Interlagos. Vitor, mais Quebec, reporte visual com campo. Reporta, né? Sentindo 4.000, partindo 3.000. Gente, manter 4.000 pés, partindo 3.000. Será 4.000, partindo 3.000. Tô na 3.195, desça até o 050. 050, 3.195. Qual foi o salvador com a porra do Romeu Oscar Bravo? Romeu Oscar Bravo, prossiga. Já livrou o seu aeróbico, vai com proa de Serra Índia Zulu Alfa, vai com 3 a bordo. O código alocado é o 0165, Romeu Oscar Bravo. É o B05, E confirmar pro ideal para o destino estimado para o pouso. TLB 030, pro ideal é 042. Estimado pouso 1600, senhor. Um grande abraço. Sente, mantendo 500 pés direto ao destino. Tá bom. Vocês vão com o campo, vem tomar o Quebec. Tomar Quebec, chame torre 1895. Verdade. Salvador, Vitor, Mike, Quebec. Mike, Quebec, possível final da 07, após Quebec. É conta? Tá no caso, no corrigindo, desça para 4.500 pés. Né, meu no caso, não sei se até 3.500, deve dar um tato, tráfego visual, mantendo 2.500. Charlie, Charlie, vou ir na proa 080, descendo para 1.500 pés. Incrementa a razão de descida. 080 vai incrementar para 1.500 pés, o visto é o... Não, o carro não está autorizado dele. É que tem reporte localizador e aguarde a separador. Tem que autorizar, estou reportando localizador, meu carro. A gente tem tráfego final de 4 milhas dando 7, tem condição? Sim. Não, decolagem imediata para o Nordeste, vento 1.00 graus, 8 nós. Sané 6315, redução para 2109. 2109, do solo aos 23, proa Nordeste, chama o controle frequência 119, decimal 8. 119, decimal 8, Lima, Papa Mike. Quebec do Bipouso, 1100 graus, 8 nós. Bipouso, Quebec. Seguindo para a Sierra Índia Zulu Alfa, aguarde instruções, Lima Papa Mike. Posicionei a 6141 para os dois usar o contrato para descer 2000. 6141 desça para 2000, reporte estabilizado. 2000 reportará, 6141. Lima Papa Mike, acione 5077. 5077. Eu estou em estágio de visual com o campo. Afirmativo. Confirme? Afirmativo. Gente, chame torre 18 decimal 95. 295. Valeu, tchau, tchau. Torre Salvador, bom dia. Papa Romeu, tchau, tchau, passando para a capiteira no 7. Fiquei ciente, prossiga inicialmente para o da rotatória e reporte na rotatória, tchau, tchau. Salvador Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, vai manter 500 pés até o destino? Negativo, vai subir para 1000 pés. Gente, autorizado no 1000 pés. E como estimado para o pouso? Quase 1.0012. Estima 40 minutos da presente. Quase tudo estabilizado. Afirma, meu ano, quadrante estabilizado. Sobe torre no 8 decimal 95. 295, boa. 2195. Autorização, galera. 5447, autoridade, chama para o táxi. Mano, estabilizado em MS. 7141, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso 10, Oceaner 6141. O meu Charlie Charlie da presente, autorizado direito em cortar para final da 07, reporte na final, Charlie Charlie. Reportará, Charlie Charlie. Oceaner 6213, saída prevista da Euler da Bridge, número 3, para cópia. Eita. Aqui o Quebec Serra, autorização Siri. autorizado seria no meu pé, esse corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona o padrão, Kilo Quebec Serra, 0123. Tente 2 a bordo, confirma a parte 5. Ciente, altímetro 1012, para acionamento chame torre 1.8.95, bom voo. Passou 3.2, desça para 2.000, o ajuste é 1.012, aguardando o vetor para descer que tá lá. Para 2.000, passou 3.2. 1.0, curva esquerda, controle 1.9.8, aciona 5.1.2.2, coteja. 1809, gol 6, chama para prospeccionamento. Chamará. 2262, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado conquista, nível 180, saída arbora após DCT. Decola da 1.0, curva direita, controle 1.9.8, aciona 5.1.2.4, coteja. Autorizado, vitória conquista, nível 1.8.0. Vai decolar a pista 10, com curva à direita, perfil da saída arbórea, após direto. Controle 198, transponder 5.1.2.4, passaria do 2.2.6.2, posição 1. Fechamento correto, chama para o espectacionamento. Chamaremos. Oi. 6315, mensagem? Oi, Genocena, 6315, agora curva à direita na proa 080, seu limite é a radial 300 Salvador. Então seria esquerda, proa 080, confirma? Virgino, a esquerda 080. Descendo para 3000, e seu limite é a radial 300 Salvador. Copiou? Ativo. Esquerda 080 de pro, limitado, radial 300 Salvador, 6305, fala que está atingindo 3000, visão do setor. Tente mantenha 3000 e aguardando o vetor para interceptar o localizador. É um, não vai. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, aguardando o copy. Passou 3-2 para interceptar o lote. Curva esquerda na proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reportará estabilizado, pastor 32. Proa 1.97. Curva esquerda na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, gol 1.97. Copiando, 5-1 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, bom voo. Autorizado do táxi, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a torre 118-9-5, 135-447. Salvador, câmera 6-1-4-1-18-9. 6-1-4-1, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. E na última interseção, na cabeceira 17 mesmo. É, tem a primeira interseção, que é do Pátio 4, e depois a última interseção, que vai levar na última. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1.9.8, aciona 5070, coteja. Do carro, autorizado de descida para 2.130, autorizado LS, 6.395. Com 1.697, redução para 1.709. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 4 motores de milhas, é um Airbus 325. Pronto, iniciando a redução, 1.697. Rádio, eu entendi, 3.193. Bom, não, você dá 6.213, cotejando. 360, Galeão. Escola 10, Israel Leda Brito, Cintura Zulu 10, Espaço de Luz, Barbacena, 319-8, 5077. 6213, correto, chama para pushback sonamento. Pronto, já no 11. Autorizado, 6213, chama para o táxi. Claro. 193, agora sim, pronto para cópia. Afirmo, 3193, ação. Autorizado Galeão, nível 380, via Aperzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 19.8, aciona 51-11, coteja. 3193, autorizado 380 para o Galeão, via Aperzulu 10. Saída será da Euleda Bridge, decolada 10, direita, controle 119.8, transponder 5111. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Tá 3216, autorizado pushback sonamento, chama para o táxi. Tá vaga táxi, 3216. Read back correct, call ready for push and start. Wilco down, push and start. Momento 235 lá. Sim. 35240, adição para 220. 220, 35240. Quebec Serra Livre, o táxi chama para ingresso no 7, confirma o problema? Ok, chama para ingresso. Esse corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 0161, coteja. Protejamento correto, altímetro 1012, para acionamento torre 18.95, bom voo. Estamos comandando uma boa tarde, chegou 17. Boa tarde, 1754, autorizado Campina Grande, nível 390, via Perzulu 10. Saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5110, coteja. Autorizado Campina Grande, 390, Perzulu 10. Saída Puca, transição Zipar, decola da 10, curva esquerda, 198, controle controlador, 31. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei no 83. Fala 1924 para Maceió, cópia, informa 7. 24, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 199.8, aciona 5134, coteja. 2.1092, seu portal estabilizado, gol 1.600. 35240, desça para 3.000 pés, eu ajustei 1.092. 3.000 pés, 1.012, 35240. CP5447. O Bez informa que após o pouso do, da aeronave da Bianca, tem condições de alinhar e decolagem imediata. Tá ok, Sérgio, mas não vai ser possível, estou com a tua aeronave já próxima sim, para aguarde. Tá bom então, obrigado então. 5133198. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Demorado. Para o táxi, Oceania 62, 119 POB, economia 3 horas e 37, alterna Guarulhos. Vicente, o 6213, táxi via Pátio, reporte através do portão 612, altímetro no 012. 6213, Oceania. Solo TAN 3193, está na posição 3 para posicionamento. Vicente, aguarde. Saúde, Saúde, Saúde, Saúde, Saúde, Saúde, Saúde, a bordo, 6 horas e 25, contém de João Pessoa. Vicente, 148 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 198-95, bom voo. Índia Alfa, 6195, bom voo. 1 táxi via Juliette para o portão 1, observando a Airbus saindo no táxi. Posso, correto, 6141, temos outra aeronave da companhia saindo no táxi, já foi instruída a manter no através do 612. Respeito para o momento, passaria do 2262, posição 01. Gente, no pátio 3. Afirmo. Autorizado, chamar para o táxi. Chamaria, passaria 2262. Solta 3193, pode dar um chamado para a gente, senhor. É, vai aguardar a liberação da fila no ponto de espera, no mínimo 5 minutos. Salvador, Xenéar 6315, livrou, não sei se foi. Xenéar 6315, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 6315. Alô, 3205. Prossiga, 305. É, tem sequenciamento para o push? Eu tive apenas a quantidade de aeronaves aqui no posto de espera. Ah, tá ok. Reduza 1709. 1709, o trip 5240. Se é a direita, via Índia no ponto de espera, torre 198, decimal 95, o ajuste no 012. Espera. 2296. Excelente, eu estou corrigindo o táxi à esquerda, pátio 1 e direita, Índia. Taxi é a livre decolagem, 120 graus, 109. Golo 697, solos 39, direito, 29, solo. 29, 69. Oi, sábado, boa tarde, 32, no meio da TAM, ponto de tradição. Que aí o 32 no meio mantém a mão de pedra. Minha torre no 1895. 1895, no 600. Atingiu 3000, vai atingir o 3240 para continuar descendo. Afirmativo, foi autorizado 2000 pés, que negar o no 092, reporta estabilizado, né? Aliás, tem que ser rei da pista no 0. 2000 pés, portará 3240. Quero uma informação com o Seatão, aguarde cópia. 1806, informação com o Seatão, aguarde cópia. Guarda. Salvador, boa tarde, agora na 697, livrou a pista. No 697, boa tarde, está que se vê Alfa, mantém a Anja Juliette. E a Alfa, mantém a Anja Juliette. Boa noite, 754, puxa, vai estar na mente no 428. 1754 no 8, pela sua equipe de solo, repete para táxi. Minha volta em Salvador. Bom, que foi problema 754. 1754, pela sua equipe de solo, repete para táxi. Autorizou, repete para táxi. Bateria 2260, confirme por gentileza as informações. 61 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando em Salvador. 2262, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 012. 102, Parte 2, Índia não pode esperar 109,95, passaria 2262. Estou confirmando o pátio principal. Índia, no ponto de espera, torre. Principal, Índia, no ponto de espera, 102,95, passaria 2262. 1-9-4 na posição 10 para posicionamento. Ciente Alfa Juliette Romeu, ajuste seus corredores visuais. QNH em Salvador 1-0-2, chame quando pronto para descida. Salvador, muito boa tarde, trip 5447. Chama na torre, 1-2-8-9-5, trip 5240, boa. Boa. Boa, Salvador, é o trip 5447. Trip 5447, contato radar, suba para o nível 200, sai da MOMO. Ascensão ao 200 na MOMO, trip 5447. Aproximadamente mais uns 7 minutos. 5240, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Aguardo, trip 5240. Da retaguarda está livre, o TAN 3193 no 03. Gente, após o passarinho está livre, o TAN 3193. Quebec Levitar, chama para ingresso da 17. Boa tarde, autorizado chegada a mar e desça para o nível 090, QNH 10012. 090, chegada a mar, 6320. Cópia. Autorizado para Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, saída Fuca, Transão Caju. Aciona 5107, controle CF198. 10. Decola na Fuca, Transição Caju, controle 198, transporte 5107, 1806. 1806, planejamento correto, faz quando pronto. Alô, Salvador, gol no 600. Gol no 600, táxi via Alfa, mantendo a Juliette. Via Alfa até a Juliette, no 600. Sente, mantém a posição. Autonomia 4 horas e 10, alterna Fortaleza. O 754, táxi via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, o ajuste 1-0-1-2, vai seguir o Airbus da TAM até o ponto de espera. Confirmativo, táxi via Pátio Índia, ponto de espera 295, seguir o Airbus da TAM, o 1-0-1-2.